Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ontem eu tive uma conversa com um grupo de alunos a respeito de literatura. Eu creio que eles não vão divulgar aquela conversa, então eu vou repetir algumas das coisinhas que eu disse. Talvez sejam de interesse mais geral, ou interesse mais abrangente do que aquele grupo. Então, vamos dizer, o pessoal começou por me perguntar o que caracterizaria propriamente a mentalidade do escritor, o que ele precisa para ser um escritor. É isso. E a minha resposta foi a seguinte: a primeira coisa é a individualização da linguagem. Isso é absolutamente indispensável. Você vê, se você escreve um livro de engenharia, um livro de física, um livro de medicina, né, ou um livro de qualquer outra ciência, você tem que usar o vocabulário especializado daquela ciência ou daquela técnica. Então você está se dirigindo a um público, vamos dizer, com o qual você já tem uma comunidade de linguagem, da qual outros públicos não participam de maneira alguma, né? Se você vai dar um livro de engenharia elétrica para o médico ler, ele não vai entender coisa nenhuma, e vice-versa, né? Então, a ideia de que a linguagem científica descreve a realidade é 100% errada. Nenhuma ciência pode tratar de realidade, nenhuma ciência pode tratar de objetos reais. Ela só trata de aspectos selecionados, aspectos que só existem no sentido abstrativo. Abstrair quer dizer separar, quer dizer, separa uma coisa do outro. Quer dizer, você trata de determinados aspectos do objeto como se esses aspectos existissem separadamente dos outros. Por exemplo, se você vai tratar de uma vaca, uma coisa é você tratar da vaca como do ponto de vista zoológico, biológico, e outra coisa é tratar dela do ponto de vista econômico. Quer dizer, ou você está tratando a vaca do zoólogo ou a vaca do pecuarista. Existe uma linguagem comum dessas duas coisas? É impossível. Existe uma ciência que seja pecuária zoológica, que mistura, né, o vocabulário da pecuária com o vocabulário da zoologia? Isso é absolutamente impossível. Então, toda a ciência recorta determinados aspectos, cria para esse aspecto um vocabulário específico com o qual os profissionais dessa área possam se comunicar facilmente, com pequena margem de erro nas interpretações. Quer dizer, o sujeito, um técnico que está lendo aquilo, entende o que o outro está dizendo, e a possibilidade de má interpretação é mínima. Ela não está eliminada completamente, mas é mínima. Né? Então, isto é um ponto fundamental. Ciência nunca trata da realidade, só de aspectos abstrativos. Se você conseguir meter isso na sua cabeça, você não imagina quanta coisa você vai começar a entender depois disso. Por exemplo, todos os debates científicos que aparecem hoje, as pessoas usam a palavra ciência como um emblema de autoridade. Quem disse foi a ciência. Eu digo, só existe ciência de verdade quando ela não tem autoridade. Porque se ela não está lidando com objetos reais, mas apenas com objetos obtidos por abstração, o que quer que ela diga só vale para aquele grupo especializado. Fora que não vale absolutamente nada. Ou seja, pode ter autoridade dentro do grupo profissional. Fora dele, não pode ter autoridade sobre ninguém. Isto aplica-se, vamos dizer, a todas as ciências e técnicas. A medicina é um pouco uma exceção, porque ela não é uma ciência, ela é um conjunto de ciências, e técnicas, um conjunto enormemente complexo, né? Então, ela se aproxima, às vezes, mais de uma linguagem literária do que outra coisa. E a língua literária é exatamente o oposto disso. Ela não busca, vamos dizer, aquele tipo de precisão onde não há possibilidade de confusão entre dois significados, que é exatamente o que busca a linguagem técnico-científica. Nenhum escritor busca isto. Mas todo escritor sabe que cada palavra que ele está escrevendo pode ser interpretada de mil jeitos diferentes, diferente para cada leitor. Mas, e por isto mesmo é que ele está tratando da realidade concreta, porque na realidade tudo é assim. Né? Existe algo que algum ser humano conheça objetivamente na sua total perfeição? Isto é impossível. Tudo que nós conhecemos, conhecemos parcialmente, conhecemos abstrativamente, exceto, vamos dizer, a impressão geral que temos do mundo. Esta impressão geral é o assunto da literatura. Está entendendo? Então, nesse sentido, a literatura pode dizer coisas que nenhuma ciência alcança. E ela existe justamente para isto, para nos dar uma penetração na experiência da realidade em toda a sua riqueza e complexidade. Ou seja, para restaurar em nós o senso da realidade concreta que o estudo científico destrói. Então, por isto mesmo, é que ensinar ciência a uma criança que ainda não tem o domínio da sua linguagem natal é um crime. Você está criando um imbecil. Ele nunca vai entender nada, nem a língua da sua própria tecnologia ele vai entender. Quer dizer, existe um crítico inglês chamado Frank Raymond Lewis, e ele tinha a tese de que a disciplina fundamental na educação era a língua inglesa. Eu acho que ele tem toda a razão. Não a língua inglesa, a sua língua natal, seja ela qual for. Ou seja, antes de você aprender qualquer coisa, aprender geografia, história, matemática, você tem que aprender a sua língua natal e tem que dominá-la perfeitamente. As outras coisas você pode dominar tudo imperfeitamente, não tem problema. Mas, se você não é o dominador da sua língua natal, você não entende nada. Não é isso? Porque qualquer língua especializada, qualquer língua de qualquer ciência ou técnica, ela é um recorte feito na língua geral. Portanto, se você não entende a língua geral, você não vai entender também a língua especializada. Ora, isto no Brasil está num estado de catástrofe. Esse é um país onde ninguém entende nada, ninguém entende o que está falando e não entende o que está ouvindo. Isso aí é um negócio assim, catastrófico. Você ouve os nossos juristas falar, os nossos senadores falar, os nossos ministros falar. Eu fico aterrorizado, falo, claro que eles não estão entendendo o que eles estão dizendo. Não é isso? Então, claro que vive num mundo de alucinação, um mundo que só existe, vamos dizer, na experiência pessoal dele, dentro do limite, da fronteira, do que ele pôde experimentar pessoalmente. Além disso, eu não entendo nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia teve uma entrevista do Rui Costa Pimenta, né, na televisão. E uma das primeiras coisas que ele disse o seguinte: eu comecei a ter uma posição de esquerda quando eu morava no exterior. Quando saí do Brasil, isso aqui era uma ditadura fechada, o governo Médici. Você não tinha acesso a nada, você não conseguiria ler um livro, né? Muita coisa foi censurada. Hã? Tem pesquisas que mostram que o período do governo militar foi o período de maior expansão da indústria editorial comunista no Brasil. Era um negócio imenso. Agora mesmo, aqui, alguém lembrando que no site marxists.org, o número de textos em português supera os de qualquer outra língua. Está assim hoje, mas também naquela época já era assim. Eu já contei essa história. O Enio Silveira, que era o dono da maior editora comunista do Brasil, editora Civilização Brasileira, me contou umas semanas de morrer. Ele disse: olha, a minha editora, durante esses anos todos, ela só sobreviveu graças à ajuda que recebeu do governo militar. Vocês parem para pensar, me digam um livrinho anticomunista que tenha sido publicado pelo governo militar ao longo dos 20 e tantos anos que ele durou. Resposta: nenhum, nenhum único. Eles combateram a guerrilha, é verdade, mas combateram o comunismo? Não. E o maior líder anticomunista que tinha no Brasil, o Carlos Lacerda, eles destruíram a carreira dele. Então você vê que o combate anticomunista dos nossos militares foi muito deficiente, se é que ele chegou a existir. Uma coisa é você combater a guerrilha, você está combatendo um concorrente militar. Você não quer concorrência nesse aspecto, mas combater o comunismo é outra coisa completamente diferente. Então, a expansão da literatura comunista, da bibliografia comunista naqueles anos, foi um negócio absolutamente espetacular. Eu sei porque eu estava na esquerda e vivia lendo esses livros todo dia. Você tinha a editora que era do partido, a editora Vitória, funcionava normalmente, eu ia lá, comprava, saía dali, ia para a livraria Zahar, que só tinha livro comunista. Era para tudo quanto é lá. Se você para compensar, você não tinha mais, vamos dizer, uma editora católica, de grande potência. Tinha sido a editora Agir, era a editora católica. Ela já estava em decadência naquela época e depois decaiu mais ainda. Chegou um tempo em que você entrava em qualquer livraria, você só tinha livro de economia, administração, autoajuda e comunismo. Só isso. O resto você não tinha. Não é isso? Então, em que mundo este cara vivia? Ele estava na Inglaterra e falando de um Brasil imaginário. Também ele diz, o problema é que as nossas classes intelectuais não têm contato com o povão, elas são todas classe média alta, diga ele. Como é que ele estava na Inglaterra? Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do governo não era, certamente, né? Então, isto aqui é um exemplo característico de paralaxe cognitiva. Ele não está mentindo. O que ele pensa não bate com a experiência real dele. Mas ele nunca examinou a experiência real, só examinou a experiência imaginária. Ou seja, só examinou o que ele sente. Então, o que ele sente é para ele a realidade. E ele fala desse mundo sentido, assim por dentro. Por exemplo, quando ele fala dos novos capitalistas, né, ele acha que eles representam o puro capitalismo, anticomunista, etc. etc. Olha, essas grandes empresas hoje, grandes bancos, o pessoal da internet, eles só ajudam a esquerda, meu Deus do céu. Isto é um fato imensamente comprovável. Mas o Rui Costa Pimenta, que é o chefe de um partido comunista, não sabe disso. Ele não sabe que o dinheiro do partido dele e dos outros partidos comunistas vem daqueles que ele está chamando de capitalistas. Que são capitalistas, é claro, economicamente são capitalistas. Mas me mostra um desses, por exemplo, ajudando uma campanha, né, religiosa, católica ou protestante. Você acha que o Jorge Soros algum dia deu dinheiro para alguma religião? Deu dinheiro para alguma organização conservadora, moralista, etc. Nunca. É? Mas, vamos dizer, para todas as campanhas esquerdistas, feministas, etc., o dinheiro não para de... O dinheiro corre assim, cascatas, né? Cachoeiras. Então, isso quer dizer que você analisar a situação sociopolítica de um país, a partir, vamos dizer, do esquema de classes criado por Karl Marx, você vai parar no mundo da lua. Né? A luta de classes não é exatamente assim como dizia o Karl Marx, ela é muito mais complicada. Isso, então, por exemplo, é óbvio que os grandes capitalistas, os megacapitalistas, têm um enorme interesse em toda a política de esquerda. Por quê? Né? A política de esquerda os ajuda a apagar todos os sistemas de valores que concorrem com os valores econômicos. Quer dizer, o ideal dos capitalistas, especialmente metacapitalistas e megacapitalistas, é eliminar do mundo todos os critérios de valor que não sejam econômicos. Critérios morais, religiosos, filosóficos, apaga tudo. Né? De maneira que só sobra uma população que trabalha para fazer dinheiro e ponto. Não sabe, não entende mais nada. Então você enquadra todos dentro da economia. Fala, e quem está ajudando a fazer isso? É a direita? Não, a direita vem com moralismo, vem com catolicismo, protestantismo, né? Vem com essas coisas, esses sistemas morais ditos antiquados, etc. E às vezes com valores culturais milenares, não é isso? Que dentro do novo quadro socioeconômico são absolutamente intoleráveis. Né? Então tem que ajudar a esquerda. Isso significa que a velha concorrência de esquerda e direita não funciona da maneira que a expressão verbal insinua. Quer dizer, de um lado você tem as classes altas, que são da direita, que são conservadoras, etc. Do outro lado você tem a classe pobre, que é progressista, revolucionária, etc. Não é assim de jeito nenhum. A classe rica hoje é 100% revolucionária, meu Deus do céu. Como é que eu sei isso? Eu deduzi isso dos conceitos abstratos? Não. Eu fui ver fato por fato. Eu fui ver o que o homem da Microsoft está dizendo, o que o cara da Apple está dizendo, o que o homem da Tesla está dizendo, o que o banqueiro está dizendo, o que o Rothschild está dizendo. Ei, depois de eu ler milhares de exemplos disso, que eu estou lendo essa porcaria vai fazer 40 anos, eu falei, não tem mais jeito. Eu tenho que admitir que a classe rica, a classe dominante é esquerdista. Toda ela. Você acha que o esquerdismo deles, que o comunismo deles, ameaça um pinguinho que seja o poder econômico deles? Não! quanto mais forte é o movimento comunista, mais forte é o poder dos grandes capitalistas. O comunismo não passa de uma etapa do capitalismo. É o contrário do que dizia Karl Marx, que primeiro você tem o capitalismo, depois você tem o comunismo. Não! O que está acontecendo nos países, ex-países comunistas? Né? Você cria o esquema comunista, ele se converte numa ditadura capitalista em seguida, porque é o único tipo de ditadura que pode funcionar. Como é que foi? Era a economia soviética? A economia soviética era estatizada aqui, ó, aqui. A economia soviética sempre teve capital privado. Era ilegal, mas era aceito. Tá certo? Existem inúmeros livros sobre isso. Né? Então, acabou o capitalismo na União Soviética? Nunca. Né? Acabou oficialmente. Agora, como era realmente a economia soviética? Não dá para saber. Sabe por quê? Porque todas as estatísticas eram falsificadas. Né? Não eram algumas, todas. Era tudo imaginário. Então, como é que você pode falar de uma economia planificada, de uma economia estatizada, onde você não tem sequer o controle intelectual do que está se passando? Se você nem sabe o que está se passando, como é que você vai controlar? O que, que o Estado soviético controlava? Controlava coisa nenhuma, porra. Aquilo era o caos. Né? E transformar esse caos num país, num regime capitalista, foi a coisa mais fácil do mundo. Você fez assim, no dia seguinte apareceram milionários de tudo quanto é lado. Como pode ter tanto milionário se a economia era estatizada? Né? Eles já eram milionários antes, continuaram sendo depois. Tinham ligação com o Estado? É claro, todos tinham. Mas isso aí acontece em qualquer país capitalista do mundo. Os capitalistas são também acionistas do Estado. Então, isso quer dizer que toda a visão esquemática da luta de classe é tudo história da carochinha, gente. As coisas nunca foram daquele jeito. Karl Marx começou a escrever o Capital antes de ele ter visto um único proletário na vida. É? O que, que ele podia entender da vida proletária? Nada. O Engels também entendia um pouquinho, porque o Engels era um capitalista. Então, alguns operários ele viu. Mas Karl Marx observava, assim, ele vendo as reuniões, as conversas entre proletários, ele dizia, o proletariado ainda precisa ser guiado pelos intelectuais. Peraí, vê o que você disse. Você acabou de dizer que a única classe que pode ter consciência histórica real é o proletariado. Porque todas as outras classes, as classes anteriores, têm uma visão distorcida pelo seu interesse de classe. O proletariado, o interesse do proletariado, se identifica com o interesse da humanidade inteira. Então, o proletariado tem uma visão objetiva. Como é que a única classe que tem uma visão objetiva precisa ser guiada por outra classe? Não faz o menor sentido. Então ele fez essa anotação e não voltou a investigar o assunto dos intelectuais. Se você vai procurar o que Karl Marx escreveu sobre os intelectuais, é muito pouca coisa. Muito tempo depois aparece Antônio Gramsci dizendo que quem faz realmente a revolução são os intelectuais. Mas isso foi muito tempo depois. Né? E que poder tinha o Antônio Gramsci? Nenhum, Antônio Gramsci estava na cadeia, pô. Quer dizer, quando ele percebeu que quem faz a revolução são os intelectuais, ele não podia fazer revolução nenhuma. Os livros do Antônio Gramsci, escritos do Antônio Gramsci, começaram a ser lidos pelos comunistas 20 anos depois dele morrer. Né? A editora, acho que é Einaudi, começou a lançar isso nos anos 50. Daí começaram a pensar, inventaram o tal do eurocomunismo. O eurocomunismo também durou um pouquinho. O eurocomunismo era um comunismo de intelectuais. Também não funcionou. O único lugar onde deu certo a Revolução Gramsciana foi no Brasil, que eu saiba. Né? O Brasil é um sistema gramsciano mesmo. Quem manda no comunismo no Brasil? Tipos como o senhor Rui Costa Pimenta, que estudou na Inglaterra. Né? Quantos líderes operários tem? Nenhum. Né? Você vai dizer que o Lula é um líder proletário? Né? Lula nunca trabalhou na vida, meu Deus do céu. A primeira coisa que ele fez foi cortar o dedo para não precisar trabalhar mais, nunca mais trabalhou. Tem algum sujeito que tem experiência? Eu tenho experiência de proletário. Né? Trabalhar em fábrica? Eu trabalhei em fábrica no começo da minha vida. Né? E assim, tomava um ônibus, ia até o Parque Pedro II, o Parque Pedro II tomava outro ônibus, daí descia na estação da Estrada de Ferro, tomava um trem para chegar lá no lugar da fábrica e ainda tinha que andar 1 quilômetro embaixo da chuva. Isso era a minha vida, quando eu tinha 15, 16 anos. Né? Então, eu sei o que é a vida proletária. Eu estava lá, eu vi. Né? Então, eu convivia com aquele pessoal todo dia. Né? Quem era o comunista ali? Né? O dono da fábrica. Ele me ensinou as minhas primeiras noções de comunismo. Na casa dele, ele era um sujeito muito simpático, né? Muito acolhedor, eu ia na casa dele. Então, na casa dele, eu via o quê? Via toda a liderança comunista passar por lá. Eu via o Mário Schemberg, a Gildo Barata, eu vi lá. Mas, todos os líderes comunistas passavam por lá. Foi lá que eu peguei minhas primeiras noções de comunismo, graças ao meu patrão. Você acha que isso foi uma coincidência? Não, isso aconteceu com todo mundo, meu Deus do céu. Quer dizer, sempre foi a classe capitalista que meteu essas ideias na cabeça das pessoas e na cabeça do seu Pimenta também. Quer dizer, ele não pensou. A primeira obrigação, se você é um sociólogo, a sua primeira obrigação é saber qual é a sua posição na sociedade. Se você não sabe onde você está sociologicamente, como é que você vai saber onde estão os outros? Não é isso? Quer dizer, um desenhista pode desenhar um objeto assim, olhando, sem levar em conta a sua posição em relação ao objeto? Você não vai medir, pega o lápis, medir a distância, essa coisa toda? Se você não faz isso, não dá para desenhar, porra. Né? Então, o falecido embaixador Meira Pena era professor na Universidade de Brasília, e um dia ele perguntou para os seus alunos: a que classe social vocês pertencem? Nenhum sabia. Eram todos filhos da burocracia estatal, todos. Mas eles não sabiam isso. Tinha cara que até achava que era proletário. Não é uma coisa terrível? É? Eu penso assim, né? Eu lembro que, quando eu estava no ginásio, eu tinha dois amiguinhos judeus. Um judeu era um judeu rico, filho de comunista. O outro é um judeu pobre, filho de alfaiate, conservador, moralista conservador. Era isso, e isso é a realidade. Falei que naquele microcosmo judaico estava a situação inteira do mundo. Né? E isso é assim até hoje. Agora, vocês entendem aonde leva esse negócio de você acreditar que a linguagem científica descreve a realidade? Leva a isso. Leva você pular fora da realidade, assim, por muitos quilômetros. E vamos dizer, a linguagem, a realidade concreta é indizível cientificamente. Só é possível dizê-la na língua geral e com uma imprecisão monstruosa. A imprecisão não tem importância, porque as pessoas saltam por cima da sua imprecisão e entendem o que você está falando, por quê? Porque a mente delas também é imprecisa. Então você acerta, você afina duas imprecisões e uma pessoa sabe do que a outra está falando. Este é o milagre da linguagem humana. Né? Agora, a linguagem científica, né, e técnica, ela pula fora disso fazendo o quê? Recortando os objetos de acordo com o quê? Com a estrutura objetiva deles? Não, de acordo com a área de interesses de um grupo profissional e com os métodos disponíveis para esse grupo profissional. Ou seja, realiza-se aí a norma do Kant: o método determina o objeto, não é o objeto que determina o método. Vocês entenderam a gravidade disto? Se você pensar, quase todos os problemas do mundo moderno, vêm daí: métodos que criam objetos. Você já parou para pensar? Quando você vai fazer um tratamento médico, hein? Já parou para pensar o que estão fazendo com você na base do método que cria o objeto? O médico vai examinar você como você é na realidade? Não, ele vai examinar pelo ângulo que o método dele permite. Né? E o resto? Ah, aí você vai no outro médico, você vai no outro especialista. Então, vamos dizer, a ideia, vamos dizer, antiga do clínico geral acabou. Ninguém mais é clínico geral. É todo mundo clínico especializado. E não tem como sair disso. Então, quanto mais falha essa linguagem científica, mais pretensiosa a autoridade científica se torna. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha estudado assim, o que é realmente ciência, sabe que a ideia de ciência é incompatível com a ideia da autoridade científica. A ciência é aquilo que nunca tem autoridade, porque ela está permanentemente se corrigindo. Então, nada do que a ciência diga é definitivo, a não ser que seja uma ciência abstrata, totalmente abstrata, como matemática ou lógica. Aí sim, o que você diz pode ser definitivo. Por quê? Porque aquilo não quer dizer nada. Você não está se referindo a nenhum objeto do mundo real, mas apenas a relações abstratas. Não é isso? Sei lá, 1 + 1 = 2. Isso não vai mudar nunca, tá certo? Mas um o quê? É? Se você, por exemplo, você pega uma maçã e diz, uma maçã é igual a outra maçã, ela é igual mesmo? É? Ela só é igual do ponto de vista aritmético. É igualdade numérica. Mas elas são sempre diferentes. Né? Se uma formiguinha é diferente da outra formiguinha, né? Mas uma formiguinha mais outra formiguinha dá duas formiguinhas, e assim por diante. Né? Ou seja, no mundo lógico-matemático, você tem essas verdades eternas. Em parte, existem verdades eternas de ordem metafísica. O que é metafísica? A estrutura total do universo. Com relação à estrutura total, você pode chegar a algumas realidades definitivas. Só que elas dizem respeito a alguma coisa em particular, nada em particular. Portanto, a vida real que você conhece continua tão indefinida quanto antes. Mas hoje em dia as pessoas também não sabem o que é metafísica. Não é isso? Porque eu digo assim, que todas as religiões têm um mesmo núcleo de princípios metafísicos. Igual. Daí aparece essa besta desse seu Zucchi, que é o homem da mão forte, que eu chamo de mão feble, e ele diz que eu estou afirmando que todas as religiões são iguais. Eu estou lidando com o analfabeto, evidentemente. Mas o analfabeto é líder, orientador. Né? Você vê, pregação religiosa é um negócio enormemente perigoso. Eu vou dizer por que é perigoso. Porque o sujeito está falando com uma autoridade que para ele é superior ainda à da ciência. Ele está falando com a autoridade divina. Né? Você já viu algum pregador ter a precaução que tinha São Paulo Apóstolo quando fazia a pergunta para ele? Ele respondia, o senhor não me disse nada, mas eu acho que... Então ele distinguia muito bem o que foi mensagem de Deus e o que, que ele está pensando. Eu nunca vi nenhum pastor ou padre fazer isso. Né? Eu não sei qual é a lição divina sobre isso, mas eu acho que, então, a minha opinião vale tanto quanto a de qualquer outro. Não é ensino religioso, é apenas a minha opinião. Ninguém faz isso, meu Deus do céu. Você ouve os caras falando, você está pensando, todos são papas. Até o pastor protestante é um papa. Está entendendo? Quer dizer, o que, que é isto? Isso aí é assim, é a burrice brasileira elevada ao seu grau máximo. O que acontece no Brasil de hoje em matéria de cultura, eu sempre insisto nisso, é uma coisa calamitosa, gente. Eu não estou brincando, porque se você não tem sequer um círculo de intelectuais capaz de discutir as coisas com seriedade, nenhum problema tem solução nunca. Porque tudo o que se faz no mundo, absolutamente tudo, começou em círculos de intelectuais. Os intelectuais começam a discutir uma coisa 100 anos antes dela virar um projeto político, um projeto de lei. 100 anos! Né? Se você não tem elaboração puramente teórica, hipotética da coisa, muito menos você vai ter o trato prático da coisa. Não tem, simplesmente não tem. Não é isso? Outro dia mesmo eu mostrei, tem... por exemplo, você pensa bem, hoje existem leis feministas, etc. Quando começa a discussão feminista? Né? Eu me lembro, por exemplo, do John Stuart Mill discutindo essa coisa no meio do século XIX. Né? Ele não era uma mulher, ele era um homem feminista. Né? E assim por diante. Você acha que o John Stuart Mill teve aquela ideia no dia seguinte apareceu lei feminista? Claro que não, levou 100 anos para começar a aparecer. Né? E nesse percurso, muito se ganha e muito se perde. Quer dizer, quando as coisas começam a virar projetos práticos, as pessoas já se esqueceram de onde saiu aquilo. Então não são capazes de pegar Quer dizer, quais são as distinções formais, intelectuais, que estão na base do negócio. Então, realmente não sabem o que estão discutindo. Estão pegando meras palavras, né, jogos de palavras, e repetindo. E repetindo, às vezes, para quê? Para parecer bonito. Então, a segunda condição para você ser um escritor é o seguinte: você precisa ver se você ainda é um problema para você mesmo, né, ou se você não é mais. O meu falecido amigo, Dr. Juan Alfredo César Miller, que era um gênio da psicologia clínica, ele dizia o seguinte: você está curado quando você esqueceu de você mesmo. Então você está livre para pensar em alguma coisa. Mas se você ainda tem algum problema, você precisa provar algo para você mesmo, não escreva nada. Olha, uma coisa que eu tenho muito orgulho na minha vida: eu até os 40 e tantos anos não publiquei nada, fiquei quietinho no meu canto. Ou seja, eu poupei a humanidade dos meus execráveis escritos juvenis. Isso é um grande benefício, as pessoas deveriam me agradecer. Porque quando eu comecei a publicar coisa, né, eu já tinha conquistado essa objetividade. Eu lembro, eu já contei para vocês, um dia eu estava fazendo a barba, olhando no espelho, e eu falei: opa, eu já sei tudo sobre mim mesmo, eu não sou mais o problema, né? Então, agora posso pensar em alguma coisa, né? Então, se você ainda tem dúvidas sobre você mesmo, se você ainda quer encontrar uma orientação na vida para você mesmo, você pode escrever, mas não publique nada. Escreva para você mesmo e esconda. Pode mostrar para sua mãe. E olha lá, hein? Se você não gostar dela, você quer se vingar dela, dá para ela ali. Tá certo? Então, vamos dizer, a primeira condição do escritor é ele ter o domínio da sua língua natal. Ele não precisa saber mais nenhuma. Mas eu acho que essa de Queiroz, que dizia: eu falo bem o português, as outras eu falo patrioticamente mal. Então, você não precisa saber outras línguas, mas a sua você precisa dominar. Ora, eu conheço mais gente no Brasil que fala inglês correto do que fala o português correto. Porque ele respeita a língua inglesa, mas não respeita a sua própria língua. Você vê, no Brasil, criou-se um abismo entre a língua falada e a língua escrita. Se você pegar um americano, ou um inglês, ou um francês falando, você vai ver que a língua dele não é muito diferente daquilo que se escreve. Claro, tem alguma diferença. Mas no Brasil é um abismo. O abismo é tal que, se você grava o sujeito falando, você tem um erro de gramática em cada linha. E tem que ter. Por quê? Porque nós perdemos duas pessoas verbais. Perdemos a segunda do singular e a segunda do plural. Tu e vós não tem mais. Então você vai ter que misturar, né, os pronomes diretos da terceira pessoa, né, com os pronomes possessivos da terceira. Como é possível isso? Ou perdão, o pronome possessivo da segunda. Então, você vai lá e pega o teu pacote. Percebe que você misturou a terceira pessoa com a segunda. Para você, olha, o trabalho que eu tenho para escapar desse problema, tudo que eu vou escrever eu tenho que inventar um jeito. Quer dizer, claro, você pode restaurar as pessoas verbais perdidas. Você pode escrever tu e vós. Pode, nada impede. Mas se você faz isso, você precisa tomar cuidado para não soar muito esquisito. Porque se soa esquisito, já atrapalhou a leitura, meu Deus do céu. Se soa esquisito, o cara começa a prestar atenção na língua sem prestar atenção no que você está falando. Daí complica tudo. Então, quer usar o tu e vós? Use, mas com cuidado. Não é isso? E depois você vai reintroduzindo aos poucos. Talvez você vai habituando o seu leitor a essas coisas, né? Então, o número de erros que são admitidos na fala oral e que não são admitidos na escrita é muito grande. Quer dizer, isto é evidentemente uma crise. Quer dizer, a língua tem que ser um instrumento de expressão fácil e natural. Tem que ser igual para todo mundo. Esse é o primeiro lugar. A coisa mais incrível é o sujeito que tem aquele, na escola de pensamento, que dizia que ter uma gramática igual para todo mundo não é democrático. Quer dizer, você impõe a sua gramática para todo mundo. Eu falei: mas peraí, mas se é igual para todo mundo, é a definição do que é democrático, né? Agora, você quer que tenha uma gramática para cada bairro, uma gramática para cada classe social, uma gramática para cada raça, uma gramática para cada idade, né? E essa estratificação assim, enorme, você vai achar que isso é democrático. Então, evidentemente, o que quer dizer a palavra democrática na boca desse sujeito? Não quer dizer nada. Ele não sabe o que é democrático. Então ele usa essa palavra por quê? Porque é bonito. Outra coisa, se você ainda tem problema com você mesmo, você vai ter que você vai tentar escrever para você parecer bacana, para você impressionar alguém, para você obter um prêmio na vida, tá certo? Ou seja, você está tentando escrever para resolver um problema seu. Então, o resultado, você não vai ajudar ninguém a resolver problema nenhum, porque o único cara que você está interessado em ajudar é você mesmo, tá certo? Então, o que você escreve pode parecer muito divertido para você mesmo, para os outros vai ser um saco, né? Quer saber uma coisa que eu me orgulho? É isso aí. Eu queria ser um escritor com muitos leitores. Eu queria ser escritor desde de jovem, mas percebia que eu não entendia nada de nada, né? Eu falava, se eu começar a escrever agora, vou só encher o saco das pessoas. Então, eu vou primeiro viver a vida, vou adquirir experiência. E depois eu vou escrever. Então, durante 20 ou 30 anos, eu vivi 20 vidas diferentes. O que aconteceu? A pessoa pergunta, por que você não escreve um livro de memória? Eu falo, não dá, porque aconteceu coisa demais, né? Então, isso eu acumulei experiência, né? A minha experiência ela é tão rica que eu sei, na maior parte dos casos, eu não vou conseguir expressá-la. Às vezes tem episódios que passaram na minha vida, para eu contar aquele episódio, eu falo, esse episódio sozinho dá um livro, né? Então, tendo adquirido experiência, não só experiência direta, mas também indireta, através da leitura, do aprendizado, etc., etc., bom, chegou um ponto em que eu entendi que eu tinha alguma coisa que eu podia dizer, alguma coisa que as pessoas não sabiam e que era do interesse delas. E que eram coisas que elas estavam tentando entender e às vezes estavam até tentando dizer e não conseguiam. É isso? Então, eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que você acha, pô. Eu estou falando o que você percebe. É? Eu já recebi milhares de mensagens dizendo isso. Você disse o que eu estava querendo dizer. É a coisa que mais me satisfaz como escritor é isso. Sabe que eu ajudei meu público a dizer algo que ele queria, que ele precisava dizer, porque quando você tem um problema e não consegue dizê-lo, você não consegue dominar o problema. A linguagem é o nosso maior instrumento de ação sobre o mundo. Não é isso? Então, se o pessoal chegava para o general de Gaulle explicar um problema, ele dizia, não, pode deixar que eu vou agir. Né? Agir, o que você vai fazer? Eu vou falar. Quer dizer, o falar é agir. Depois que você falou, você criou uma situação. Então, para você ser um escritor, a primeira coisa, essas são condições absolutamente indispensáveis. Deu para entender? Então, vamos fazer um intervalo e depois nós voltamos com pergunta, tá bom? Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Olha, antes de começar a responder a pergunta, eu queria comentar um outro negócio aqui. Eu já estive, só de passagem, eu estive comentando aqui tempos atrás o preceito do chefe da escola de roteiristas de Hollywood, John Howard Lawson, que era um comunistão e que ensinava os camaradas a como servir o comunismo através do cinema. E ele dizia o seguinte: não façam filmes comunistas, façam filmes normais que tenham uma ou duas mensaginhas comunistas no meio. Porque daí você vai funcionar pelo efeito do número. A coisa vai aparecer por tantos lados que você não vai sentir que há uma propaganda atuando sobre você. Não é isso? E hoje me ocorreu um exemplo que eu já tinha percebido antes, mas me lembrei hoje. Você assiste o filme O Senhor dos Anéis. Tem uma cena em que tem um monstro, um fantasmão, perseguindo os anõezinhos e o Gandalf. Né? E daí eles vão atravessar uma ponte e o Gandalf se coloca lá e diz: "You shall not pass." Sabe o que é isso aí? É a frase da famosa Dolores y Barrulha, passionária, na Guerra Civil Espanhola: "No passarán." Isso apareceu em vários outros filmes. Alguém me citou aí dois outros filmes. Não me lembro, tinha dois outros filmes. É fácil, isso aí deve ter aparecido centenas de vezes. Né? Então, assim, no passarán, quer dizer, aquele que diz no passarán está se opondo a um monstro. E qual era o monstro? O monstro eram os rebeldes franquistas. Né? Na verdade, os franquistas não eram Flocks e Cheire, porém, os comunistas eram menos ainda, porque já tinham matado 17 mil padres e freiras, pelo fato de serem padres e freiras. Você imagina que tipo de gente boa é essa, né? E depois que o Franco ganhou, os franquistas ganharam a guerra, né, eles fizeram uma musiquinha com o título de "Ya hemos passado", já passamos. Isso. Então os caras mereceram isso, né? Mas esse "no passarán" voltou a ser usado no Brasil, recentemente, né, dirigido aos bolsonaristas, no passarão. Né? Então, enquanto essa coisa continua sendo usada assim, você está evocando, né, uma guerra comunista na qual você se torna um militante na mesma hora, sem nem perceber. Né? Quer dizer, você já sabe que aquele a quem você diz "no passarão", esse é o inimigo. Portanto, o Bolsonaro se parece com aquele fantasma que o Gandalf estava enfrentando naquele momento. Balrog. Hã? Balrog, exatamente, exatamente. Bom, dito isto, passamos aqui às perguntas. Jonathan Schultz pergunta: pode ser que o desenvolvimento tecnológico e científico esteja atrelado à qualidade da língua e de seus falantes? Ou se está, não é isso? Se o desenvolvimento tecnológico e científico está atrelado à qualidade da língua e de seus falantes, está muito mais do que as pessoas conseguem imaginar. Não é isso? Eu me lembro, no livro de Gramática Latina, do Napoleão Mendes de Almeida, eu li isso quando eu tinha o quê? Uns 14 anos, a coisa me impressionou muito. E ele dava ali os depoimentos de três matemáticos estrangeiros, se eu me lembro, era um alemão, dois italianos, que eles diziam assim: vocês aqui no Brasil estão ensinando matemática demais. Você precisa ensinar menos matemática e mais latim. Por quê? Né? A língua latina desenvolve a sua compreensão do mundo. A matemática não desenvolve, meu filho. A matemática é uma ciência puramente formal que não tem assunto. A matemática não fala de nada. Matemática e lógica não falam a respeito de nada. Né? Então, bom, ela pode desenvolver a sua capacidade de criar esquemas ou de perceber esquemas, mas apenas esquemas. Quando você vê filósofos que são, por exemplo, grandes lógicos e grandes matemáticos, Bertrand Russell, praticamente tudo que o Bertrand Russell escreveu a respeito do que quer que fosse era besteira, né? Ele, assim, quando ele era da direita, ele propôs um bombardeio atômico preventivo na União Soviética. Queria matar todo mundo, né? Depois passou para a esquerda e fez aquele ridículo julgamento de crimes de guerra no Vietnã, mostrou que os americanos eram os malvados, os Vietcong eram os bonzinhos, etc. Ou seja, um idiota completo, né? E tinha ideia sobre tudo, casamento e a moral, etc. Deu palpite sobre tudo. Sempre besteira, né? Do tudo que ele escreveu em matéria de filosofia, nada se aproveita. Inclusive a história da filosofia ocidental dele é uma porcaria. Por quê? Você vê ali que ele realmente não entende os filósofos. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais horríveis que eu já li. Eu também não sou um grande apreciador de Hegel, mas ele deprecia o Hegel da maneira errada, assim, se sentindo superior. Tá entendendo? Uma coisa que eu notei aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso. A matemática que eles... Quando vieram meus dois filhos, o Pedro e a Leila, né? Eles notavam que a matemática que estavam ensinando para eles aqui era muito elementar demais. Era uma coisa que eles já tinham aprendido 3 ou 4 anos antes, no Brasil. E, ao mesmo tempo, o ensino da língua era muito mais envolvido. Os caras estavam lendo Shakespeare. Eles leram mais livros aqui do que tinham lido a vida inteira no Brasil. Liam clássicos e tinham que aprender a escrever e aprender a falar em público, né? Você está entendendo por que os Estados Unidos têm mais desenvolvimento científico do que o Brasil? Por causa disto. Essa idolatria da matemática e da ciência é uma estupidez, essa coisa de gente burra. Não é isso? Então, também, tudo que nós entendemos sobre as origens da ciência moderna, quer dizer, na Renascença surge uma rebelião contra misticismo, contra superstição, e vem o mundo da racionalidade. Isso é uma besteira, meu Deus do céu. Aquela época foi a época da macumba, da alquimia, da astrologia. Foi o maior florescimento de astrologia da história humana, século XVII. Né? E assim, os astrólogos e alquimistas eram conselheiros das rainhas, meu Deus do céu. Tinham poder, né? Os reis não faziam nada sem consultar o horóscopo, meu Deus do céu. Isso acontecia na Idade Média. Ninguém ligava para astrologia na Idade Média. Você vai lá ler os filósofos medievais, né? Santo Alberto, Santo Tomás, Dan Scott, o que eles falavam de astrologia? Se falava duas linhas, era muita coisa, né? Então, não estava interessado nisso aí. Agora, a mania da astrologia veio justamente na origem da ciência moderna. Depois você tem que esconder isso aí, fazer de conta que não existe. Então, o que fizeram? Por exemplo, os escritos do Newton sobre esses assuntos, os caras sumiram com isso durante 3 séculos. Depois foi o economista John Maynard Keynes que comprou lá um lote, num leilão, comprou um lote de coisa, foi ler e descobriu que era tudo macumba, que era o assunto preferido do Isaac Newton, né? Isso não é falar mal do Newton, não. Newton, admito que era um gênio. Dizia se é um gênio na alquimia, como era gênio e tudo mais. Mas ele não era um cientista puro no sentido atual, era um macumbeiro mesmo. Hoje em dia existem vários livros sobre isso. Newton, The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro, né? Saiu vários livros desse tipo. Então, hoje não dá para ignorar mais, mas isso durante 3 séculos ficou enterrado, né? Então, mais dia menos dia vamos descobrir, né, as macumbas de vários outros cientistas, né? Então, vamos lá. O mesmo Jonathan pergunta, a linguagem matemática é literária ou científica? Nenhuma coisa nem outra, é uma linguagem formal. Matemática e lógica são linguagens sem assunto, elas não estão falando nada a respeito de nada. Eles são apenas esquemas de relações lógicas possíveis. Então não tem assunto. Se não tem assunto, não é nem literário, nem científico, é um outro negócio. Mateus Serra Trindade, qual a importância do estudo da poesia e do latim para quem quer dominar a língua pátria? Importância absolutamente vital. Por quê? A linguagem poética é a forma mais elementar, é a forma primeira de todas as linguagens. Você vai encontrar, por exemplo, civilizações inteiras que não tinham a noção da física ou da matemática, mas linguagem poética todas tinham. Porque a formação da cultura começa com a narrativa das origens da comunidade. E essa narrativa é a linguagem poética, pura e simples. Você procura os nossos índios aí do Xingu, né? Tem a narrativa da terra sem mal, que eles viviam lugar paradisíaco, daí alguém abriu um buraco, eles caíram para essa terra aqui, começaram a sofrer e tal, né? Toda tribo indígena tem isso. Então, vamos dizer, uma civilização, cultura que seja tão primitiva que não tenha poesia, não existe. Não existe. Isso. João Paulo de Vasconcelos Barreto. Como deixar de ser um problema para si mesmo? O que pode ser feito todos os dias para resolver isto? Bom, isto, durante uma certa fase da vida, será realmente o seu maior problema. Quer dizer, cada um de nós é um problema para si mesmo. Não é isso? Eu não conheço nenhuma fórmula para resolver isso aí. Isso aí a gente tem que praticamente aconselhar pessoa por pessoa, de acordo com o tipo de problemas que ela tem com relação a si mesmo. Eu vejo que a quase totalidade das pessoas que eu conheço fazem perguntas idiotas a respeito de si mesmos, porque eles veem qualidades nos outros e querem desenvolver neles mesmos aquelas qualidades e acham que não têm e ficam se acusando e se criticando. Essa autocrítica, essa é a maior perda de tempo que existe. Você quer saber quais são os meus defeitos? Eu digo, o que você vai fazer com os seus defeitos? Eles vão servir para quê? Para que você precisa saber? Eles não precisam saber. Não é isso? Você faz o seguinte, você pega os ensinamentos de Jesus Cristo e tenta aprender com aquilo. O que mais precisa? Não precisa mais nada. Agora, se você quer aprender com todo mundo que dá um palpite, você transforma em seu professor, você está lascado, meu filho. Né? Você tem que aprender com pessoas que você confia. Se você não confia em ninguém, confia em Jesus Cristo, pronto, já resolve o problema. Não é isso? Não arrume conselheiros que te humilhem. Não arrume conselheiros que te diminuam. O sujeito começou a te diminuir, você sai correndo. O sujeito quer corrigir os seus defeitos, sai correndo. Converse com pessoas que te ajudam, que te fortalecem, que te querem bem, que você sente que a pessoa te quer bem. Se é assim, você conversa, ouve o conselho. Se não é isso, vai embora. O mau conselheiro é a pior coisa que tem no mundo. E quase a totalidade das pessoas é mau conselheiro. Não é isso? Eu, ao longo da vida, eu só tive um conselheiro que eu levei a sério, que foi o Dr. Miller. Porque o Dr. Miller, ele era um homem de tão bom coração como nunca encontrei outro que fosse tão bom quanto ele. Ele não era um homem religioso de jeito nenhum, mas ele era um cara assim, que ele era psicólogo clínico e, por exemplo, eu lembro que o meu irmão foi lá um dia, explicou os problemas para ele, o Miller falou, você não tem nenhum problema psicológico, você precisa de uma namorada, vem aqui tal dia que eu te arrumo uma namorada. Ele arrumou a namorada para o meu irmão. Né? Você quer qualquer um que faz isso? Não. Né? Esse é o homem que tem amor ao próximo. Né? Assim, o número de vezes que os meus galhos que ele quebrou para mim, né? O dia que eu estava me queixando lá do meu serviço está muito chato no jornal, então, ele falou, vou contratar você para escrever um livro para mim. Né? Nunca completei o livro, mas foi uma delícia. O que eu aprendi ali foi uma coisa. Ele estava dando um curso, ele era argentino, né? Então ele falou, eu não domino a língua portuguesa, então você vai lá, ouve a minha aula e você escreve aquilo em português. Né? E assim por diante. Então, só ouça conselhos de pessoa que você sente que gosta de você, que te respeita, que quer o teu bem. Se sentir humilhado um pouquinho, saia correndo. Pô, né? João Guilherme Leite Cabral. Como saber a que classe social pertence? Você tem que perguntar de onde sai o meu dinheiro. Se você vive de vender a sua força de trabalho para um outro sujeito, você está na classe proletária. Mas você pode, por acaso, viver, vamos dizer, numa situação intermediária, onde você não está vendendo a sua força de trabalho físico, mas está vendendo alguma habilidade específica que você obteve, tá certo? Sem ter que fazer força física, sem ter que mexer em nada físico. Então, você provavelmente você pertence à classe média. E se você vive das rendas de algum investimento, você está na classe capitalista, mesmo que seja uma coisa, como é que se diz, modesta. Se por acaso você é um servidor do Estado, do município, você está na burocracia. A burocracia não é nem proletária, nem capitalista, é outro negócio. Não é isso? às vezes se mistura com a classe capitalista, mas não é a mesma coisa. Claro, pode haver uma análise melhor do que essa, mas mais detalhada. Talvez eu dê uma aula sobre isso. Mas hoje não. Tenho que parar por aqui mesmo. Antônio Pavese Neto. Constante contato com a literatura leva ao aumento da qualidade do referente no esquema de signo, significado de referente. Bom, não sei se deve, mas deveria levar, porque à medida que você vai aprimorando o seu conhecimento da linguagem, o que você está fazendo é o seguinte, você está saindo daquele esquema de puro signo e significado, tá entendendo? O referente não é um, não faz parte da linguagem, o referente é uma coisa, um ente, ou uma situação fora da linguagem a qual você está se referindo. Se você fala a palavra vaca, tem o som vaca, tem o grafismo vaca. Se você procurar no dicionário, está lá explicado o que é uma vaca. Mas uma vaca não é nem uma coisa nem outra. Uma vaca é um bicho que existe, não é naquilo que você escreve e não é no dicionário. Ela não existe na linguagem. Ela existe no mundo. Existem coisas que parecem mais abstratas, mas também existem no mundo. Por exemplo, se você disser... sei lá, o Sporting Clube Corinthians Paulista, ele não é um bicho, ele não existe como coisa física, mas ele também não é nem apenas um signo e significado, ele é algo que existe no mundo real, e assim por diante. Você sempre procurar aquilo que eu estou falando se refere a quê no mundo real, isso que se chama referente. Agora, é o problema é o seguinte: você só consegue se referir ao referente através de palavras. Mas não quer dizer que ele seja uma palavra ou que ele possa ser apreendido totalmente através de palavras. Nós entendemos as nossas palavras porque nós vivemos num mesmo mundo e temos experiências parecidas. Não é isso? Bom, todo mundo já viu o céu, todo mundo já sabe o que é água, todo mundo sabe o que é pedra, todo mundo sabe o que é bicho, não é isso? Todo mundo sabe o que é dor, sabe o que é prazer, sabe o que é alegria, sabe? Nós temos assim, uma multidão de experiências em comum que para nós não são dizíveis. Você conseguiria expressar toda a sua experiência em palavras? Claro que não. Mas quando uma pessoa conversa com você, o fundo de experiência é o mesmo. E por isso que ela te entende. Então, a pior ilusão é você cair nessa história com os linguistas, dizer que tudo é linguagem e a linguagem nos envolve. Conversa mole, meu Deus do céu. Essa história, Deus do céu. Cara, não, tudo que... Num livro, o livro não significa nada fora da linguagem. Ah, é? Quer dizer, só existe linguagem, né? Então, sei lá, você está viajando num país, você quer comprar uma salsicha, você não sabe falar salsicha. Né? Em alemão tem 40 palavras diferentes que dizem salsicha. Né? Wienwurst, Bratwurst, né? Você não sabe nenhuma delas. Você não é capaz de chegar na mercearia e mostrar para o sujeito ali o que você quer. Né? Ele sabe que é salsicha, você também não. Você não sabe o nome. E ele não sabe como é o nome da salsicha na sua língua. Mas você conhece a salsicha. A salsicha é o referente, pô. Deu para entender? Tudo, toda a nossa linguagem está rodeada de milhares de referentes possíveis. E é por isso que nós entendemos a linguagem. Não é a linguagem que está nos fazendo entender as coisas. Não. Ao contrário. Não é isso? Então... Jonathan Schultz, novamente. Poderia dizer que a linguagem literária é aquela onde a linguagem está no seu mais alto nível de potência, sem sombra de dúvida. Ela é isto. A linguagem literária é a mesma língua geral, é a mesma língua de todo mundo, apenas elevada ao seu potencial máximo. Né? Como diz Mallarmé, dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Né? Quer dizer, você dizer as coisas de maneira que as pessoas sintam o que você está falando, de maneira que elas tenham um acesso mais rico ao referente. É essa a diferença entre um grande escritor e um escritor medíocre. O escritor medíocre só está te falando palavras. Ou seja, ele imita modos de dizer que ele aprendeu com o seu grupo social. Então, aquilo é apenas a comunicação dentro de um grupo. Não é isso? Claro, a comunicação dentro do grupo serve para alguma coisa, mas eles estão apenas se identificando uns com os outros. Então, você é do meu time, né? Você não é, você é amigo e não é inimigo, é só isso que você está fazendo, você não está falando a respeito de nada. Mas quando chega na literatura, você sai dessa esfera da comunicação puramente social e você está comunicando coisas do mundo real, meu Deus do céu. E que as pessoas te entendam é um verdadeiro milagre. Porque a linguagem não contém isso aí. A linguagem abre você para coisas que estão infinitamente além dela. Não é isso? E isso, a maior riqueza da linguagem literária é isso. Isso a linguagem científico-técnica não pode ter de jeito nenhum. Nela, cada palavra só tem um significado estável, que é o mesmo para todo mundo. E as pessoas se entendem por causa disso. Bom, vamos parar por aqui? Então, por hoje já deu, né? Obrigado e até a semana que vem.